A sua rádio onde você estiver. And every broken bone, every stone they throw, we may fall to our knees, but it's gonna be alright. Seeing you so cold, right inside your soul, like you never know. We're living on the outside. Every broken bone, every stone they throw, we may fall to our knees, but it's gonna be alright. Seeing you so cold, right inside your soul, like you never know. We're living on. Está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5 transamericafoz.com.br, também no aplicativo Transamérica Foz, gratuito aí para você instalar no seu tablet ou smartphone. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, estamos já no último bloco do Front deste sábado, 27 de maio de 2017, aguardando, né, a sua participação pelo WhatsApp 45988282828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Ó, boa notícia para você que mora aqui na região fronteiriça, em Foz do Iguaçu e outros 33 municípios brasileiros, além das cidades argentinas e paraguaias da fronteira. A partir de agora, visitar os atrativos da usina de Itaipu ficou ainda mais fácil, com os passeios gratuitos podendo ser agendados previamente por telefone ao invés apenas do agendamento pessoal, né, ou do pedido de visita feito na própria hora ali no centro de recepção de visitantes, mas sujeito daí à lotação, né, dos lugares. O telefone para fazer o agendamento, anote aí, é o 45-3576-7000. Vou repetir aqui o número para você que não anotou, 45, código de área de Foz do Iguaçu, 3576-7000, com atendimento em horário comercial. Uma vez aí agendado o horário, basta chegar na usina com 30 minutos de antecedência, apresentar ali documento de identidade, comprovante de residência e pronto, né? Aproveitar tudo na faixa, inclusive o vertedouro que está aberto neste fim de semana, uma cena muito bacana de se ver. Então, aproveite! Na sequência vem chegando o Sidney Busanello com as informações dos esportes aqui no Front. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes do Fronte. Vamos começar falando de futebol. Neste domingo, o Azulão da Fronteira vai fazer sua primeira apresentação jogando aqui em Foz do Iguaçu pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Jogo válido pela segunda rodada e o Foz Futebol Clube recebe o Novo Hamburgo às 16h no estádio do ABC. Na estreia, no domingo passado, o Foz acabou perdendo lá em Lages para o Inter pelo placar de 1-0. O Novo Hamburgo, adversário de amanhã aqui em Foz do Iguaçu, também perdeu na primeira rodada. Jogando em casa, o Novo Hamburgo foi derrotado pelo São Bernardo pelo placar de 1-0. O Novo Hamburgo é o atual campeão gaúcho. Na fase semifinal, eliminou o Grêmio e depois, na decisão, acabou superando o Internacional. O Noia, como é conhecido o time do Novo Hamburgo, passou por uma grande reformulação. Vários jogadores deixaram o elenco e o Novo Hamburgo vem a Foz do Iguaçu com uma equipe bastante renovada em relação ao elenco que tinha à disposição no Campeonato Gaúcho. Até o técnico deixou o Novo Hamburgo. O técnico campeão gaúcho foi o Beto Campos. E agora o Novo Hamburgo é comandado pelo Benhur Pereira. 16h, amanhã, estádio do ABC. Para quem gosta de futebol, uma ótima pedida. Foz Futebol Clube e Novo Hamburgo, segunda rodada do Brasileiro da Série D. Com relação ainda ao futebol, Guilherme, mas falando agora de futebol feminino, nós teremos na próxima quarta-feira, aqui em Foz do Iguaçu, a última apresentação das meninas do Foz Cataratas na primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. Teremos na quarta-feira os jogos que encerram a primeira fase. E aí teremos a definição dos 8 melhores classificados. 4 de cada grupo que avançam na competição que é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. E na quarta-feira, às 15h, o Foz Cataratas recebe o Santos no estádio Pedro Basso, na Vila Iolanda. A equipe iguaçuense ainda tem possibilidades de classificação. Para que isso aconteça, as meninas do Foz precisam, primeiramente, vencer o Santos por qualquer placar. Porque nesse momento o Foz Cataratas tem 16 pontos e está na quinta colocação, ou seja, fora da zona de classificação. Então, para começar, tem que ganhar do Santos. Ganhando, o Foz Cataratas iria a 19 pontos. E aí teria que torcer por um tropeço da Ferroviária de Araraquara, que tem 17 pontos neste momento, ou seja, um ponto a mais que o Foz, e também torcer por um tropeço do São José, que tem 15 pontos, um ponto a menos em relação ao Foz Cataratas. A Ferroviária e o São José jogam fora de casa. A Ferroviária joga contra o Rio Preto e o São José em Campinas contra a Ponte Preta. Portanto, dos três times que brigam pela última vaga nesse grupo, apenas o Foz joga em casa. Quarta-feira, 15h, estádio Pedro Basso, aqui em Foz do Iguaçu, e o jogo das meninas do Foz Cataratas contra o Santos. Em termos de futsal, Guilherme, a equipe do Foz Cataratas está retornando para Foz do Iguaçu depois de jogar ontem à noite em Tubarão, no sul de Santa Catarina, pela Liga Nacional. E na terça-feira, a equipe do Foz Cataratas volta a jogar no Costa Cavalcante. Mas o jogo é válido pela Série Ouro, Campeonato Paranaense de Futsal, na terça-feira, dia 30 de maio, às 18h30, o Foz Cataratas recebe o São Lucas de Paranavaí. A pedido, então, para quem gosta de futsal, na terça, é acompanhar o Foz Cataratas contra o São Lucas, aqui em Foz do Iguaçu. E neste fim de semana também teremos os jogos de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os dois representantes paranaenses em ação. O Coritiba joga hoje, às 21h, em Salvador, na Fonte Nova, diante do Vitória. Já o Atlético Paranaense tem compromisso amanhã, 16h, recebendo o Flamengo na Arena da Baixada. São jogos válidos pela terceira rodada do Brasileirão da Série A. Um abraço e um ótimo final de semana para você, Guilherme, para os ouvintes da Transamérica.